3561, no ponto de espera da 10, tá pronto. 3561, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, alta 3561. Sete, mantém o vento 1-0 graus, 0-9. Controle Salvador, é o 76727, descida para o 110, cliente da Yankee, transfere. Desce até o 40, 6727 e identifique. Perfil da chegada é a Bonf. Identificou, descendo para o 40. Na Bonf, 76727. Salvador 2011, passou pelo 4040, confirmado. Para 2000 agora, o Força Aérea 2011, o altímetro 1012, informe localizador. ILS sem glide, primeiros 90 metros, pista 10 impraticável. Cliente, o camarada estabilizado no localizador. Para 2000, com 1012. Correto. 50, chame controle 119.8, meu voo. 19.8. Oi, Salvador, boa noite, é o Azul 4071. Boa noite, Azul 4071, na Guarda de Costa Campinas, informação em Confian, que ajuste no 012. Eu, cliente das informações, aguardando o quarto. Por gentileza, poderia adiantar a saída? Wally Gonza. Wally Gonza, muito obrigado. Na FUT, botou 4 horas para adiantar. Azul 4071, pronto para cópia? Assuma, não escuta. Azul 4071 para Campinas, nível 360 autorizado, via Amperuísque 58. Eu coloco a pista 10, primeira curva direita na saída Gole, transição Gonza, controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5117, Azul 4071. Lago Campinas, nível 390, conforme rota. E a Apolusco 158, correio. Apolusco 58, passa no ar, curva direita, Golo Ganja. Chama o controle Salvador 119.8. Apoio 118, NOA. Aciona 5197, Azul 4077. Azul 4071, correto, chama para a posição lenta. Chama para o prato 4077. Três, cinco, meia, um, O centro está disponibilizando o 360 como final, pode ser? Negativo, TAN 3561, inclusive via solicitar o nível 300 devido performance. Gente, então o senhor agora solicita o 300 como final? Afirmativo. 300 autorizado pelo centro TAN 3561. 300 TAN 3561. Salvador, Força Aérea 201, aproximação final, trem baixado travado. Aérea 201, cabeceira autorizado, pouso pista no 0,130 graus, 09 nós, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Eu confirmar com 3 milhas de estrada, cabeceira no 0. Ok. A visual com a pista ciente da restrição dos 90 metros, confirma o final de sua mensagem. Então só, se eu tenho que confirmar com 3 milhas de estrada, cabeceira no 0. Afirmativo, está aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Webmer 727 para 2000 pés, altímetro 1012, informe localizador. Para 2000, 1012, informará no lote, MPS 6727. TAN 3561 no centro Recife, 1288 e alterna 13325. 288-3325, TAN 3561. Aéreo 2011, solo aos 56, tem condições da backtrack taxiar via quilo. Acham, realizando o backtrack com mandato. Centro estacional e frequência, aéreo 2011. 11. Approach Control, good evening, Papa Tango Victor, Kilo Delta, Old Information Yankee, waiting for the man. Papa Tango Victor, Kilo Delta, Skunk ID, my arrival descend level 040. That is a body arrival because we was cleared to fly a man position. Correct, a man arrival. Measure a man arrival, disconfirm 060. 040. Measure 040, Skunk ID, Kilo Delta. Confirmar as luzes da Taxway Hotel se contra o centro, senhor? Afirmo. Grato. Olá, sábado. Prossiga. Deixa eu te cancelar aqui, muito prosseguido já para a rotatória. Modificador 2259 na proa da rotatória, desço para 9500, 1012 altímetros. Tijão 50. Completa final 218.6, web 6727. 18.6, grato para o trabalho. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Oscar Golf Kilo, 30 da Yankee. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, identifique chegada a Mari, informe pronto para a descida, 58 milhas sudoeste, vigilância Oscar Golf Kilo. Salvador, boa noite, 3152 da TAM, nivelado 150, perdeu contato com o Recife, gente da Yang. Boa noite, TAM 3152, identifique na chegada Mari, desce até o 40. Nível 40, senhor, identificação 3152, pode aproar Duna? Negativo, mantenha a chegada, 3152. Perfil da chegada para o nível 40. No bloqueio de Simbra, passado de trabalho. 7727, tráfico está autorizado, pouso pista 10, vento 120 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Autorizado o pouso 10, ciente da deslocamento de 90 metros, 7727. TAM 3455 para Confins autorizado, nível 360, via turística 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza, controle Salvador 119.6, confirmando 119.8, controle Salvador, torre 118.6, aciona 5121, TAM 3455. 360, por 58, decola curva direita, saída gole, transição Gonza, 198 controle, 186, 5121, transponder, tá 3455. Tá 3455, correto, chama para transfeccionamento. Chamarei. Torre Avianca 6310, seguinte da Yankee. Avianca 6310, aguarde o copo, insiste. Aguardando o Caracaju. Afirmativa. A 727, solo 03, livre à direita no solo, 121, desce para o 9. 219, livre na direita, 767, 27. Gol 398, identifique chegada a Mari, desce até o nível 100. A chegada a Mari desce para 100 com 398. 27 de Francisco. Jet 727, taxi ao Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o 04. 767, 27. Tango, Rio João 41. Gente, Axel, aguarda a transferência de comunicação. Tango. O Axel, Tango, está autorizado a descer para 1500 pés. O Axel, Tango, está autorizado a descer para 1500 pés. Está 1500, autorizado. Tango. Caminha 310, pronto, recorte. Chama agora a torre 118, decimal 6. Torre 118, 6, grato. 10, via turística 58. Decolagem do pistão 10, primeira curva à esquerda. Saída Pouca, transição Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5124, Xenés 310. Afirmativo aprovado, 350 para 358, decola da 10 com curva A, esquerda, Pouca, Aracaju. Torre de controle 6268, controle 6198, 124, Avianca 61. Avianca 310, chama o ponto para o Chimex no momento. O 1398 é autorizado agora até 3.000 pés. 3.000 pés, o gol 398. É, só para confirmar, após o TAP, solicita o RNAV da 10. Ciente, então após o TAP, o seu voo Ser Vitor 366, descida 2.500, 012 altímetro, informe final RNAV. Positivo, após o TAP está autorizado o Ser Vitor 366, desce para 2.500, vai ser mais estabilizado, o gol 398. Capote control, Vitor Kilo Delta, 18040. 102,000 feet, Grenade 1012, Vitor Kilo Delta. 1012 into 2000 Kilo Delta. Central, chefe travado. Terra Tango, tráfego está autorizado, posto pista no 7, vento 1-0 grau 08, nós podia confirmar quantas milhas na cabeceira no 7? Agora 3 milhas, 3.0. Gente, autorizado, posto pista no 7. Tango. Confirmar pro 3152, o ILS tá completo? Apenas glide. Confirmando. Apenas localizador, glide tá fora. 90 metros impraticáveis. Ah, tá ok, obrigado. Eu entro agora 18.6, tá 3152. Confirme? 18.6, torre, tá 3152. 18.6, obrigado. Vitor Kilo Delta, torre estabilizado, ajuste no 012. Uma torre estável, chama 012 Kilo Delta. 1398 após etapa. Firma, está presente, voo Serra Vitor 366, descida para 2500, informe no mesmo. Em redução para 210 nosso. Positivo, está reduzido para. Vai reduzir para 210 do Serra Vitor 366 com 398. Gente, aguarda livre 3152. Informe visual com campo. Até no 1500 pés, toda a batalha é passaria de usar o campo, Golf Kilo. Alfa Golf Kilo, desce para 3000 pés, 1012. Confirme para o Golf Kilo, para 3000. Afirmativo. Controle Papa Tango, Vitor Kilo Delta, Establishment Localized Tower 118.6. 118.6. Positive, mano. Profile, good evening, Papa Tango, Vitor Kilo Delta, Establishment Localized Tower and over Simba. We will request our flight plan change and our right base like to land 1-1-7. Vitor Kilo Delta, clear the right hand base. Runway 17, report to final. Land gear down and lock it. Report to final one, with land gear down and lock it. 3152, autorizado, pouso pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Pista, cabeceira deslocada, 9-0 metros. Ok, livre pouso na 1-0, 3152. Ciente, cabeceira deslocada, 90 metros. Vitor Kilo Delta, how many miles to are you to threshold 1-0? Oh, now 7 miles out there. 8-3455, faixa 7 em Embraer, da Azul, ele tá guarda, inicia chama táxi. Após o Azul, autorizado, da 345. Estacional e frequência, exato. Palmetto Ground, good evening, Big A 1318. Big A 1318, stand by your sequence to Bogota. Information in cross Yankee, KNH 1012. Roger, we'll stand by for the clearance, Big A 1318. Salvador, uma boa noite, ao Azul 4071, aproximando-se do ponto de espera da 10 com condições de decolagem imediata. Azul 4071, ciente, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira no 0, Azul 4071. 3, 152, solo, 13, livre, rádio direito, solo, 121, décimo 9. 219, obrigado. Vou colaborar on both leg with land gear down and level. One low factor. Peter Kilo Delta clear to land. Runway on 7, wind 120 degrees, 08 knots. Vou pulando, mano, 7 kilo bar. Cabo vai com o cabo. Chame torre agora, Vitor, 18-6. 18-6, obrigado. Eu com 08, livre decolagem, cabeceira 2-0. 1-0, corrija, azul 4-0-7-1. 152, táxi via Alfa, Índia, 03. Alfa, Índia, confirma para? Para o 03. Alfa, Índia, para o 03, segue. Relativo. Patrulha ao Golf Kilo. 2012, em forma estabilizada. 2012, Golf Kilo. Reporte rotatório. Atualizado, final anunciado, reportarei a rotatória, meu Deus. Autorizado, pouso piscina 10, vento 110, grau 08, nós, cabeceira deslocada 90 metros. Paciente da restrição de 90, autorizado pouso na 10, 1398. Confirme quantas milhas está da cabeceira 10? Nós estamos a 5 milhas no momento. Paciente. Vitor Kilo Delta, on the ground at 15, right, and taxi via Papa.